NCL 96.2. Electro Live. Chris Space. Yeah. Residencial 96.2. We'll be right back. Radio on KCL 96.2. Oh, Radio RKNCL 96.2. Electro Live. Chris Space. Electro Live. Chris Space.

Electro Live, Chris Space, next live on Radio Arkansas 96.2. You gotta get lifted. People gotta be so safe. Fingers are stuck in the socket. It's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me with everyone watching. It's true, or dare on the dance floor. Let's go. think it's time to go. I'm not afraid of the dark. tune in, let's give us that bounce. Here we go. Give me that bounce. Crisis Coca-Cola. Electro Live. Get up, Chris Space. Mix Live. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Space Mix Live on Radio Arkansas 96.2 Electro Live.

Space Mix Live on Radio RKCL 96.2. We'll be right back. Space. My body, house my body, move my body, work my body, jack my body, house my body, move my body. I came here to hear house music all night long. How can you work my body? How can you jack my body? I came here to hear house music all night long. How can you house my body? How can you move my body? I came here to hear house music all night long. How can you work my body? How can you jack my body? I came here to hear house music all night long. How can you house my body? How can you move my body? You know I feel it when I hear the music. I'm in my zone, yeah, all night long. You know I feel it when I hear the music. I'm in my zone, yeah, all night long. Dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum. Work it now. Dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum. Le dernier titre pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, profitez, soyez prudents. Ciao. Et si vous voulez me suivre, Chris Space sur Insta. A plus. Ciao. Radio on KCL 96.2. Crisp Space. Entre deputados e saiu durante 36 horas. O circo ao Parlamento passa-se entre bombas, chaimites, reféns. É realmente uma história quase que acho que poderíamos considerar hollywoodesco, não é? Quase 50 anos depois, a obra intitulada Circo ao Parlamento revela testemunhos da época e aprofunda histórias contadas e por contar, como a de um militar que lembra Augusto Santos Silva teve como missão pilotar um helicóptero numa verdadeira missão de auxílio e resgate. A jornalista Isabel Neri tanto insistiu que a Força Aérea não só confirmou o facto, como apresentou o protagonista desse facto. E a segunda utilidade do livro é oferecer-nos um contexto. Contexto essencial para perceber o episódio e o contexto revolucionário de então, com a preciosa ajuda do jornalismo. O que o jornalismo faz, e só o jornalismo faz, é justamente desvelar informação não revelada, ir para além dos interesses das fontes. Um recado que, como outros, por parte do Presidente da Assembleia da República, pode até ser entendido como estando de olhos postos na atualidade política. E de uma coisa podemos estar certos: a nossa democracia é tão sólida que aceita o conhecimento e a descoberta de todas as verdades. Muitas delas, ainda por revelar no presente. Não se podem calar as palavras por muito tempo, com o calor apodrecem. Mas também nos tempos e no contexto do processo revolucionário. Muito obrigada. Boa leitura. Cerco ao Parlamento quando a Assembleia Constituinte e a Democracia foram tomadas de assalto, uma obra da jornalista Isabel Neri, editada pela Dom Quixote, apresentada ao final do dia por Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República. Pode estar iminente o primeiro acordo entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns, em troca da liberdade para mais de 130 de palestinianos detidos em prisões israelitas. Vão-se divulgando detalhes esta noite. Esse acordo implicará uma trégua na guerra de 4 dias. O que o Hamas propõe é a libertação de 3 palestinianos por cada refém entregue às autoridades israelitas. Dando reunião com o governo, as palavras de Netanyahu de que este acordo é uma boa decisão e não implica o fim da guerra. Ou seja, o primeiro-ministro israelita afirma que a guerra contra o Hamas